4446 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 03, nesta frequência 4446. Escuta Alfa Juliette pro 03, azul 4446. Charlie, escute informação Delta 118612. Delta 118612, ponto de estação. Romeu Charlie para Sierra Bravo Lima Oscar, eu tenho um nível de voo 360 aprovado. O senhor está pronto para cópia? Meio minuto, por gentileza. Papa Tango Oscar Romeu Charlie, autorizado para Sierra Bravo Lima Oscar. Nível de voo 360, decola da pista, mil perdões, senhor. O Oscar Romeo Charlie poderia confirmar o pátio onde se encontra e pista de onde ela decolar? Bem, então o Oscar Romeo Charlie tem autorizado a Sierra Bravo Lima Oscar, nível de voo 360, decolando da pista 10 com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta para Zulu 16, voando até Bravo até o Zulu. Após, voa direto posição Trivi. Após autorizado, conforme rota apresentada em plano de voo, controle opera em 120 decimal 8. O transponder 5424, Oscar Romeo Charlie. Cotejamento correto para o Tango Oscar Romeo Charlie. No aerostar, chame pronto para o acionamento. Confirme, pronto, Charlie. Taxi, Oscar Romeo Charlie. Whisky Juliette Eco, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Eco, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Copiado, Whisky Juliette Eco, tem autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Eco. Chamada para ingressar no pátio principal, Whisky Juliette Eco, grato. Solo Salvador, Webjet, Juliette Alpha. Confirme, Whisky, Juliette Alpha. Afirmativo. Eu me encontro aqui na posição 5 do pátio 3, e desejo transportar a aeronave aqui da posição 5 para a posição 5 do pátio 1. Muito bem, Alfa, do pátio 3 para o portão 5 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Gente, Alfa, foi autorizado o Whisky Juliette Eco já, então na retaguarda do Whisky Juliette Eco, se for autorizado nisso do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alfa. Afirmativo, chamarei. Lima no Guarda da Bota, autorizado acionamento, chame táxi. Bordo 450, Cofim, Presidente Prudente, seria Serra Brava, Delta November. Obrigado, Oscar Romeo Charlie, tem táxi aprovado, chama interseção para cruzamento da pista no 735, Oscar Romeo Charlie. O voo do Beraba poderia confirmar somente a autonomia? 0330, confirma? Copiado, Vitor Eco Lima tem táxi aprovado, chama interseção para ingresso, pistão no 7, Vitor Eco Lima. Romeu Charlie, autorizado o cruzamento da pista no 735, posterior táxi via Quebec, Mike Lima. Chame a Lima para ingresso na parte principal, Oscar Romeu Charlie. Vitor Eco Lima, autorizado ingresso na ONU 7, libera a primeira à esquerda na Quebec. Após Mike Lima, chama na Lima para ingresso na parte principal, Vitor Eco Lima. Eco, pronto para ingresso? Positivo, Torre. Até o portão 4, autorizado ingresso, mantendo escuta constante, reporte ao término, Eco. Reportar ao término, Juliette Eco, grato. Salvador, Juliette Alfa, pronto para ingresso, patrona. Ingresso imediatamente, Alfa. Afirmativo. Até o portão 5 aprovado, chame ao término, mantendo escuta constante, risco Juliette Alfa. Chamarei. Oscar Romeu Charlie, autorizado ingresso no pátio principal até através do portão 612. Chame através do 612 que contacte, senhor. Charlie, observando um Webjet, um Boeing da Webjet ingressando agora no portão 05, quando com segurança autorizado seguir o táxi até o ponto de espera pistão 0 via taxiway Índia, ajuste agora no 07, chame no ponto de espera pistão 0, pronto para decolagem, vamos para o meu Charlie. Salvador, Juliette Alfa, finalizando a reboque, obrigado, bom dia. Copiado Alfa, obrigado, bom dia. Torre, Whisky, Juliette Eco também finalizando o reboque da ponte 04. Grato, bom dia. Vicente Eco, obrigado, bom dia. Lima, autorizado ingresso e contorno do pátio principal, pós-táxi via Índia e Alfa até o ponto para pista no 0, ajuste no 0 no 7, chame pronto para decolagem, ponto para pista no 0, Vitor Eco Lima. Cliente autorizado, pátio ingresso na Índia, pátio principal via Índia Alfa, o no 0 no 7, chamará pronto o Vitor Eco Lima. próximo ao ponto zero. Oscar Romeo Charlie, autorizado a alinhar e decolar pistão zero, vento 150 graus com meia dúzia de nós. Alinhar e decolar, Oscar Romeo Charlie. Saindo 1.0, Vitor Acolima. Vitor Acolima, Lima, tem pistão zero, senhor. O Oscar Romeo Charlie decolou ao 09. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, bom dia, grato. Bom dia, Papatango Oscar Romeo Charlie, acionado 5424. Papatango Oscar Romeo Charlie, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 360, da presente voe Leda, após Leda voe Bridge. 360, da presente Leda. Romeo Vitor Eco Lima, autorizado a decolar pistão no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Entre falagem de Vitor Eco Lima. Romeo Vitor Eco Lima decolou aos 12, chama agora o controle, frequência 120, decimal 8, chama bom voo. Entre 1208, boa noite, obrigado. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Vitor Eco Lima decolou, arbor na sua escuta. Papa Papa Romeu, Vitor Eco Lima, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360, da presente voo Ileda, correção, da presente voo Arbor, após Arbor, voe direto destino. Ciente 360, direto Arbor, após destino, Vitor Eco Lima. Salvador, bom dia, Azul 4447. Bom dia, Azul 4447, para Gels, nível de voo 160, eu tenho aprovado. Escute a informação ECO. O senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, ciente da ECO. Azul 4447, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 160. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, subida da ELA até a posição Leda, após Ilhéus. Controle, operem 120, decimal 8. Aciona 5430, Azul 4447. 4447 para Ilhéus, 160. 5, vai à direita, entra da IOTA e Leda, depois direto Ilhéus. 5430 transponder. Controle a Terra 1208-4447. 5430, contingimento correto, azul 4447. No portão 3, chame pronto para posto de abastecimento. Obrigado.